Sony espera no mesmo, aguardando autorização para prosseguir com o toque remetido, ok? Positivo. Se facilitar, a gente pode fazer um tráfego pela direita para o 17. Negativo. Você vai prosseguir com o plano final de Itapuã e vai iniciar a esperar no mesmo, aguardando instruções para prosseguir. Positivo. Está confirmando a frequência das 2? 118, decimal 95. 1895, 87761. Web 6728, desça para 3.000 pés, o ajuste no 018 está livre da restrição de altitude na posição etapa. Desça para 3.000, está livre da restrição de altitude na posição etapa. Torre aqui do Serra Lima, está visual com tráfego no final da 17, da 10, pode prosseguir para 17, visual com tráfego? A retaguarda o mesmo autorizado o cruzamento do final da 10, reporte girando base para o final da 17, aqui no Serra Lima. Lima. 1776, baixada travada? Afirmo. 1776, autorizado pouso, pista 10, vento 200 graus, 09 nós, informa o tráfego. A sua direita, modelo 1000 pés, não vai entender com sua aproximação do final de Itapuã. Gente, livre pouso na 10, está avisando o tráfego com 77. Sandra 3197, decolada 05, controle 20.8. 208, 3197. Salvador, boa noite, 3197. Na 3197, contato radar, suba para o nível 360 da presente Leda após Leda Bridge. Sobe 360, voa Leda após Leda Bridge, da 3197. Lima cruzou o eixo da 10, visual com tráfego, vai reportar a base para a final da 17. Afirmativo, mantenha a perna do vento, acorde para girar a base para o Serra Lima. Lima aguardando a autorização para prosseguir para a base para o Serra Lima. Autorizado girar a base, reporte baixado e travado. Autorizado básico. Reportar na base, está com o trem baixado e checado da presente, do Serra Lima. Autorizado girar base. Ciente, autorizado girar base, do Serra Lima. Sola 07, fiz pela direita, chame solo, 21 decimal 9. Lembra 219, 77. Torre aqui do Serra Lima, final da 17, baixado travado, para toque remédio, pouso final após. Torre Serra Lima, autorizado toque remetido, pista 17, vento 190 graus, 10 nós. Lima. Boa noite, voo no 776, vibra a pista. Voo 776, taxa livre Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, no 776. 1884, completa aproximação, torre no 1895. 1895, 1884, daqui a pouco. Web 6728, desça para 2000 pés, o ajuste na 098. Reporta estabilizado na LS X-Ray da pista na 0. 7 para 2000, reporta estabilizado na X-Ray, 728. 84, tá 3 milhas de cimbra. Boa noite, 84, que negar no 018, continua aproximação, reporte no externo baixado e travado. Reportar no externo baixado e travado, 1884. O Charlima do QRMT 09 da presente, vou ir na ponta final de Itapuã. Modelo espera, aguarda as pessoas para prosseguir com o QRMT. Pro de Itapuã, para espera, aguardando a autorização para prosseguir para 17 para pouso final aqui do Charlima. Sim. Passou externo, baixou e travou, voo no 884, visual com a pista. Voo no 884, informo o tráfego, vou prosseguindo agora o farol de Itapuã, mantendo mil pés, não vai interferir com a sua aproximação. Autorizado, pouso pistão no 0, vento 190 graus, no 0 nós, gol no 884. Pouso autorizado, gol no 884. Torre Quilo Serra Lima no farol de Itapuã, visual com tráfego na final, pode prosseguir na retaguarda da mesma e reportar cruzando o eixo da 1 no 0? Posições de cruzar de imediato, Quilo Serra Lima? Pois. Autorizado na retaguarda da mesma, cruzamento final da 1 no 0, reporta girando base da série travada. Reporta na girando base para final da 1 no 0, Quilo Serra Lima. Está estabilizado na ILS, o L76728. 1728 completa aproximação, torre no 1895. 1895, PJ. Tem autorizado base curta, final do 17, que o Serra Lima. Tem autorizado base curta, que o Serra Lima. Torre L76728, boa noite. 96728, Querengal no 08, continua aproximação, agora de pista livre. Forma agora um Bravo Eco 9. Aéreo cruzando agora o eixo da 1-0 para pouso 96, não vai interferir com a sua aproximação. 6728, paciente aguardado. Boa noite do 4, no solo 1-2, e piste pela direita, chame solo 1-2, no decimal 9. 3-9, vindo pela direita, 1-884, uma boa. Recife 251, 3-3-2-5, tá 3-1-9-7. 1-9-0 graus, 0-9 baixo. Boa noite, 84, táxi livre Alfa e Juliette para o portão 09. Alfa Juliette para o 09, vou no 884. BA-728, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 90 graus, 09 nós. Desde pouso na 10, 6728. José Lima, no solo, 14, autorizado da pista para o 45, estação na frequência livre, boa noite. Desde 62, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, o ajuste na 098. Ritato, 362. Boa noite, Web 6728, Livrou, tá na sua escuta. Boa, Web 6728, táxi livre Alfa e Juliette para o portão 04. Alfa e Juliette para o 04, obrigado, tchau, 6728. 262, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste na 098. Está livre das restrições na posição ETAP, reporte estabilizado. Ok, descida 2000, 1018, livre das restrições em ETAP, posição 362. Curso localizador, tá 3662. Tá 3662, tô Renan 895. Deu 95. Torre Altã 3662, passou, externo baixar travado. Altã 3662, canigal no 08, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 90 graus no 09. Livre pouso, Altã 3662.